Agora, 4 horas e 15 minutos, está na linha conosco aqui a Elaine Aparecida Lima. Elaine é pró-reitora de graduação em exercício da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, aqui de Foz do Iguaçu. Boa tarde, pró-reitora. Boa tarde, como vai, Cris? Tudo bem, prazer em conversar com você. Lani, a UNILA está abrindo agora vagas, já estou ofertando aí vagas para o ano letivo de 2014. São 350 vagas, é isso? Exato. Nós temos aí 14 cursos selecionando alunos pelo SISU e 2 cursos em que fazemos a seleção pelo nosso próprio site. Tá certo. Quem é que pode participar, Elaine, desse processo seletivo? Bem, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, ela tem processos seletivos separados para brasileiros e para estrangeiros latino-americanos. No caso dos brasileiros, todos os alunos que concluíram o ensino médio, eles podem se inscrever. Atualmente, a gente tem os cursos de arquitetura e de música com inscrições abertas em nosso site. E pelo SISU, nós temos outros 14 cursos em que ofertamos em cada um deles 25 vagas. As pessoas querem ter informações a respeito também do quem tem interesse em ingressar através do SISU, já podem classificar, já podem acessar a partir de hoje o site do SISU para saber todas as listas de curso e também os turnos também, né, que vão acontecer esses cursos. Sim, as inscrições pelo SISU, elas estão abertas até o dia 10 de janeiro. A primeira chamada ocorrerá no dia 13 de janeiro e nós teremos as matrículas do dia 17 ao dia 21, havendo uma segunda chamada a partir do dia 27, mas atualmente eles já podem se inscrever. Certo. Como que é calculado aí essa média, as notas para o ingresso na UNILA através do SISU? Nós utilizamos o Enem como o princípio básico para acesso, havendo, na verdade, uma nota de corte mínima em cada uma das disciplinas, dependendo da área e do curso. O aluno vai ter acesso às informações assim que acessar o sistema e, a partir dali, faz-se uma somatória. E essa somatória vai, então, gerar a classificação. Elaine, a UNILA, vocês têm também o sistema tem a política de cotas também, né? Quem é que pode participar, quais as pessoas que podem ter acesso e ingressar na UNILA através de cotas? As cotas das universidades federais obedecem ao princípio legal em que você tem os candidatos com até 1,5 salários mínimos, que tenham concluído o ensino médio em escola pública, e a UNILA já ultrapassou o limite de lei, e hoje, ao invés dos 25% obrigatórios de reserva a alunos com essas características, nós temos 52% das vagas reservadas. Certo. E vocês também, Elaine, tem, além desses 14 cursos, tem também os cursos que exigem habilidades específicas. Sim, são esses que eu citei que fazem a seleção, não pelo SISU, mas uma seleção própria da UNILA e cujas inscrições estão abertas até o dia 20 de janeiro no nosso site. São música e arquitetura e urbanismo. Bom, as inscrições, elas acontecem, foram abertas hoje, seguem até o dia 10. Né? Aquelas do curso pertencentes ao SISU. Sim, sim, até o dia 10. E as pessoas que quiserem ter mais informações também a respeito dos cursos, das vagas através do SISU e também desses cursos com habilidades específicas, basta aí acessar o site da UNILA. Né, nós temos todas as informações, os editais estão ali, eles também podem nos telefonar para que a gente tenha, então, maiores informações, esclarecimentos em relação a dúvidas do edital. Vamos lembrar, então, Elaine, o site para o pessoal que nos acompanha agora, o site e o telefone de contato da UNILA. Ah, sim. Para o contato, só um minutinho, em relação ao site www.unila.edu.br. E o nosso telefone é 45-3576-7333. Tá certo, então, para quem quiser as informações, lembrando que essa entrevista vai estar disponível logo mais no cbnfoz.com.br, onde você vai ter essas e outras informações, como também o site da Unila e também esse telefone. Obrigada, Elaine, pela sua participação. Eu agradeço.